sentimento que floresceu. Como eu te explicar? Eu sempre te vi como amigo, um irmão. Por isso eu tive medo de arriscar errado e perder de vez o teu coração. Por muito tempo evitei te olhar nos olhos, me escondia. Eu sempre me contentei. Um beijinho, um abraço, isso já me servia. Quantas coisas já perdi com medo de perder. Mas agora eu aprendi, não vou perder você. Te quero comigo, mais que uma amiga eu quero ser tua namorada. Te peço uma chance, pense com carinho. Chance, pense com carinho nessa eterna apaixonada. Senhoras e senhores, pra vocês. Sete.